Hoje mesmo a polícia relatou um inquérito. Nós tá comendo em pinico, malemão, os petinhos tão pico. Os presos entupidos, salitos, boy no rodízio. Cansei de ver isso, a morte o cupido. Crime carnívoro, distrito, pique frigorífico. Pensou? Se virar esporte de Olimpíada, tirar de fuzil. Só os moleque do morro ia trazer o ouro pro também Brasil. Pra ter um tênis de marca, uma Krypton. Se arriscam no crime, desafiam a morte, estilo Mel Gibson. A maioria nem acabou o colegial. Sabe o que é falso? Não sabe o que é uma bienal. É, e a TV mostra o mundinho Teletubbies. Academia, Shopping Bob's, Pizza Hut. Quem mata mais, a Rota ou a Fome? A Coach ou a Audi? O Bush ou a Nike? A Seco ou a Ice? Bom, eu acho que é a vitrine, a tela, o crime. É, só que esses recordes não aparecem no Guinness. Frutão, fica firmão, tem que ser guerreiro. Irmão, não vacila não, fica ligeiro. Barata é louco, cê tem que ser mais novo que o barato. No soco, o crime te leva pro buraco. Frutão, fica firmão, tem que ser guerreiro. Irmão, não vacila não, fica ligeiro. Barata é louco, cê tem que ser mais novo que o barato. No soco, o crime te leva pro buraco. Dia de azar pra dona do helicóptero. Saiu de casa sem consultar o horóscopo. Quem mandou não querer tirar a bunda da ergométrica? Esqueceu dos pobres, só lembrou da dieta. Agora chora no cativeiro com fome, com sede. Sem Cooper em volta da lagoa, sem Gatorade. É, mas cê tem sorte, ó, sem querer eu paguei teu resgate. Quando eu cantei, te libertei, tirei mais um do crack. Graças ao rap, e amanhã eu não vou estar no crime. Te sequestrando, roubando a tua Lamborghini. Então levanta a mão pro céu e agradece pra Deus que o favelado de cabeça raspada venceu. Sim. Tem que matar ou vender droga pra tua filha. Sim. Virar pagodeiro ou jogador do Milan. Sim. Cabeça erguida, alma lavada. Com bolso vazio, mas sem capivara manchada. A cada 100 prédio construído, uma árvore plantada. De 100 pessoas do presídio, uma sai recuperada. A mãe trabalha, a rua educa. A escola falha, o crime recrua. Cê tá pensando que tá fácil? Vai nessa. Sei que não adianta seu lado. Depressa, aprende uma coisa humana, é nós. Nós por nós. Não fica esperando ajudar. Dos bons. Cê tá pensando que tá fácil? Sei que não adianta seu lado. Aprende uma coisa humana, nós por nós. Não fica esperando ajudar. Dos bons. Frutão, fica firmão, tem que ser guerreiro. Irmão, não vacila não. Fica ligeiro, barata é louco, cê tem que ser mais louco que o barato. No soco, o crime te leva pro buraco. Frutão, fica firmão, tem que ser guerreiro. Irmão, não vacila não, fica ligeiro. Barata é louco, cê tem que ser mais louco que o barato. No soco, o crime te leva pro buraco. Frutão, fica firmão, tem que ser guerreiro. Irmão, não vacila não, fica ligeiro. Barata é louco, cê tem que ser mais louco que o barato. No soco, o crime te leva pro buraco. Frutão, fica firmão, tem que ser guerreiro. Irmão, não vacila não, fica ligeiro. Barata é louco, cê tem que ser mais louco que o barato. No soco, o crime te leva pro buraco.